Vai começar. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. Maltrata, meu DJ. Os tops do remix, DJ Zico Mix e DJ Shani Sound. A festa tá gostosa, esse som é da moçada. A gente vai assim, a gente não tem pena. Essa conexão invade o Pará. São seguidores, não importa o lugar. Vamos lá! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Que tus, tus, tus, tu. Que negócio é esse, meu filho? Mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Vem me amar, eu já estou.